pro CAC, vai. Eu vou sair pra me divertir, chamar minhas amigas, dar um giro por aí. Vou namorar, hoje eu quero curtir. Se quiser me encontrar, venha pro Baduquiri. É o DJ Rony Holyfield a detonar. Ele faz a onda e agita sem parar. É o DJ Rony Holyfield a detonar. Ele faz a onda e agita sem parar. Vem nessa onda, vamos agitar. No Baduquiri a galera vai pirar. Vem no passinho, treme pra valer. Treme o ombrinho, treme aí que eu quero ver. É o DJ Rony Holyfield a detonar. Ele faz a onda e agita sem parar. Vem meu amor, venha pra cá. Essa é onda nova e faz você pirar. Jogue a mão pra cima, dá soquinho pro céu. Quiri já é sucesso em Santa Isabel. Sandro Isabelense, DJ de Emerson. Eu vou sair pra me divertir, chamar minhas amigas, dar um giro por aí. Vou namorar, hoje eu quero curtir. Se quiser me encontrar, venha pro Baduquiri. É o DJ Rony Holyfield a detonar. Ele faz a onda e agita sem parar. É o DJ Rony Holyfield a detonar. Ele faz a onda e agita sem parar. Vamos agitar, no Baduquiri a galera vai pirar. Vem no passinho, treme pra valer. Treme o ombrinho, treme aí que eu quero ver. É o DJ Rony Holyfield a detonar. Ele faz a onda e agita sem parar. Vem meu amor, venha pra cá. Essa é onda nova e faz você pirar. Jogue a mão pra cima, dá soquinho pro céu. Quiri já é sucesso em Santa Isabel.